nós somos revolucionários, povo brasileiro. Estamos sendo enganados, a omissão de socorro, a fome e o descaso. E eu te digo aqui, olhe bem para os fatos. Ô pátria amada, idolatrada, mas que lindo. Seja bem-vindo à terra de Severino Figurino. Nação de Lampião colonizada pelos gringos. Escravizaram os pretos e mataram os índios. Ô pátria amada, idolatrada, mas que lindo. Seja bem-vindo à terra de Severino. Rei do castelo não gostou quando viu a decisão. Libertarão os negros que é pra depois tê-los nas mãos. A senzala virou favela e o tronco agora é cela. E o preconceito é uma questão de alta ou baixa renda. E povinho desinformado, esse é meu Brasil. A pior divisão de renda que o mundo já viu. Número um do futebol, cerveja e homicídio. Democracia mascarada, é isso que vivemos. No início eles queriam escravizar os índios. Trouxeram pólvora que assustou, mas eles não se renderam. Sem essa de escambo, terra de palmeiras não. Saquearam, mataram toda uma população. Foi a primeira das chacinas da nossa história. Derramamento de sangue em nome da conquista. A primeira missa seria após 7 dias. A invasão foi perfeita, o que Bush diria. O monstro cria sua cria que depois o ataca. O primeiro boy Dom Pedro notando a riqueza. Trouxe maconha, plantou, viu que a terra era boa. Traiu seu pai, virou o herói de uma independência falsa. E o que virou toda essa merda hoje em dia, veja. Uma dependência prostituta que o país afunda. Tem índio que é queimado, nego boy que é viado. Teve um que até chorou nos braços de um assassino. Intitulados classe média, fim de comédia. Humilhou toda a sua cor, nos esfregou na lama. Canta garota de Ipanema em inglês, aí não dá. Aí é matar Jobi de novo e uma nação inteira. Enquanto outros usam batom vestido pra te divertir. Tem caso amoroso de criança, é atração na novela. Político aumenta o próprio salário, a CPI é uma zona. Esse aqui é meu país, ainda uma colônia. Ô pátria amada, idolatrada, mas que lindo. Seja bem-vindo à terra de Severino Figurino. Nação de Lampião colonizada pelos gringos. Escravizaram os pretos e mataram os índios. Ô pátria amada, idolatrada, mas que lindo. Seja bem-vindo à terra de Severino Figurino. Nação de Lampião colonizada pelos gringos. Escravizaram os pretos e mataram os índios. Aí cara, me escuta, cada dia fica mais difícil fazer um rap original com qual me identifico. Eu sou do gueto, vim do gueto do som de raiz. Rap protesto, meu teto, me sinto feliz. É claro que eu quero dizer o que pra mim é lógico. Não faço som pra agradar, eu faço porque gosto. Como é que eu posso falar de paz e alegria, cara? Se aqui o que eu vejo são meus irmãos morrendo a bala. Você aí despreocupado, uns pan-americanos. Cê nem parece brasileiro, deixa de ser tonto. Temos que ter uma postura firme e forte, amigo. Se é nacional, é nacional, se é gringo, é gringo. Fomos roubados, saqueados por Cabral e Pedro. Mataram os índios e na sequência escravizaram os pretos. Nossas riquezas levadas em caravelas e botes, enriquecendo as nações da América do Norte. Pois a história por aqui foi muito mal contada. Depois da omissão dos fatos, facas afiadas. Levaram tudo o que quiseram e foram embora. Nos deixaram na miséria e o meu povo chora. Ei louco, estamos presos por algemas invisíveis. Por armas que disparam, mas não nos atingem. Porque não somos corajosos o suficiente para encararmos de fato a realidade de frente. Ô pátria amada, idolatrada, mas que lindo. Seja bem-vindo à terra de Severino.